Ficheiro 36. Da segunda vez, Jamie era o único prisioneiro a ser açoitado. Os guardas tinham-lhe tirado a camisa antes de o trazer para fora, logo após o raiar do dia numa fria manhã de outubro. Eu podia ver que o rapaz estava apavorado, disse Dougal, embora caminhasse sem ajuda e não permitisse que o guarda lhe tocasse. Podia vê-lo tremer, tanto de frio quanto de pavor, a pele dos braços e do peito arrepiada, mas o rosto também estava molhado de suor. Alguns minutos depois, Randall apareceu, o chicote enfiado debaixo do braço e as bolas de chumbo nas pontas das tiras de couro a retinir ao baterem umas contra as outras enquanto ele caminhava. Olhou Jamie de alto a baixo, friamente, depois fez um sinal para que o sargento Moore virasse o prisioneiro e mostrasse as suas costas. O rosto de Dougal contraiu-se. Uma visão dolorosa, ainda em carne viva, os lenhos apenas parcialmente fechados, com as marcas enegrecidas e o resto amarelo de hematomas. A ideia de um chicote se abater sobre tais ferimentos foi suficiente para me fazer encolher, bem como a maior parte das pessoas. Randall voltara-se para o sargento Moore e dissera: belo trabalho, sargento Wilkes. Vamos ver se consigo sair-me tão bem. Com imensa meticulosidade, mandara chamar o médico da guarnição e fizera com que ele certificasse oficialmente que Jamie estava em condições de ser açoitado outra vez. Já viu um gato brincar com um rato? Perguntou Dougal. Foi assim. Randall circulou em volta do rapaz, fazendo um ou outro comentário, nenhum agradável. E Jamie continuou ali, firme como um carvalho, sem dizer nada e mantendo os olhos fixos no poste, sem olhar para Randall em nenhum momento. Pude ver que o rapaz agarrava os cotovelos para tentar parar de tremer, e Randall também viu. A sua boca retesou-se e ele disse: pensei que este fosse o jovem que há apenas uma semana gritava que não tinha medo de morrer. Com certeza, um homem que não tem medo de morrer não teme algumas vergastadas, não é? E enfiou o cabo do chicote na barriga de Jamie. Jamie então olhou Randall nos olhos e disse: não, mas tenho medo de morrer congelado antes que o senhor se cale. Dougal suspirou. Bem, foi um discurso corajoso, mas totalmente imprudente. Ora, flagelar um homem não é uma coisa agradável, mas há maneiras de tornar isso pior. Bater de lado para cortar mais fundo, ou golpear com força em cima dos rins, por exemplo. Sacudiu a cabeça. Terrível. Franziu as sobrancelhas, escolhendo com cuidado as palavras. O rosto de Randall estava concentrado, pode-se dizer, e como que excitado, como acontece quando um homem olha para uma mulher que lhe agrada, se é que entendo o que quer dizer. Era como se estivesse a fazer algo muito pior a Jamie do que apenas esfolá-lo vivo. O sangue escorria pelas pernas do rapaz ao 15º golpe e as lágrimas escorriam-lhe pelo rosto com o suor. Oscilei um pouco e estendi a mão para me apoiar na pedra da beirada da fonte. Bem, disse bruscamente, percebendo a expressão no meu rosto, não direi mais nada, a não ser que ele sobreviveu a isso. Depois o cabo desamarrou-lhe as mãos. Ele quase caiu. Mas o cabo e o sargento Moore agarraram-no pelos braços e ampararam-no até conseguir ficar de pé. Ele tremia ainda mais do choque e do frio, mas mantinha a cabeça erguida e os seus olhos flamejavam. Conseguia vê-lo a 6 metros de distância. Manteve o olhar fixo em Randall enquanto o ajudavam a descer da plataforma, deixando pegadas de sangue, como se encarar Randall fosse a única coisa capaz de mantê-lo de pé. O rosto de Randall estava quase tão pálido quanto o de Jamie e os seus olhos estavam pregados nos do rapaz, como se qualquer um deles fosse cair se os desviasse. Os próprios olhos de Dougal estavam fixos, ainda a ver a cena assustadora. Tudo estava em silêncio na pequena clareira, exceto a leve agitação do vento nas folhas da sorveira. Fechei os olhos e escutei durante algum tempo. Por quê? Perguntei finalmente. Por que me contou isso? Dougal observava-me intensamente quando abri os olhos. Mergulhei uma das mãos na fonte, outra vez, e apliquei água fria nas minhas têmporas. Achei que poderia servir para aquilo a que poderia chamar ilustração de caráter, disse. Do Randall? Exclamei com uma risada curta, sem júbilo. Não preciso de mais nenhuma evidência do caráter dele, obrigada. Do Randall, concordou, e do Jamie também. Olhei para ele, repentinamente pouco à vontade. Sabe, eu tenho ordens, enfatizou a palavra sarcasticamente, do bom capitão. Ordens para fazer o quê? Perguntei, a aflição aumentando. De apresentar a pessoa de uma súbita inglesa de nome Claire Beauchamp em Fort William na segunda-feira, 18 de junho, para interrogatório. Devo ter-me mostrado realmente apavorada, porque ele pôs-se de pé num salto e aproximou-se de mim. Coloque a cabeça entre os joelhos, instruiu, empurrando a parte de trás do meu pescoço, até a sensação de desmaio passar. Sei o que é preciso fazer, respondi irritada, mas ainda assim obedecendo. Fechei os olhos, sentindo o sangue que fugira começar a pulsar nas minhas têmporas outra vez. A sensação fria e úmida no meu rosto e nas orelhas começou a desaparecer, embora as minhas mãos ainda estivessem geladas. Concentrei-me em respirar regularmente, contando. Inspirar, 1, 2, 3, 4. Expirar, 1, 2. Inspirar, 1, 2, 3, 4. Finalmente sentei-me, sentindo-me mais ou menos na posse das minhas faculdades. Dougal retomara o seu lugar à beira da fonte e esperava pacientemente, observando-me para ter a certeza de que eu não cairia à água. Há uma maneira de fugir disso, disse bruscamente. A única que consigo ver. Diga-me, pedi, com uma tentativa pouco convincente de sorrir. Então, muito bem. Inclinou-se para a frente, voltado para mim, para explicar. Randall tem o direito de levá-la a interrogatório, porque é súbdita da coroa inglesa. Então, temos de mudar isso. Fitei-o sem compreender. O que quer dizer? Você também é um súbdito da coroa, não é? Como poderia mudar isso? A lei escocesa e a lei inglesa são muito semelhantes, disse, franzindo a testa, mas não são iguais. E um oficial inglês não pode forçar um escocês, a menos que tenha prova concreta de um crime cometido ou motivos para graves suspeitas. Mesmo com suspeitas, não pode retirar um súbdito escocês das terras do seu clã sem autorização do senhor desse clã. Falou com o Ned Gowan, comentei, começando a sentir-me um pouco tonta outra vez. Anuiu. Sim, falei. Achei que chegaríamos a esse ponto, sabe? E o que ele me disse é o que eu imaginava. A única maneira de eu me recusar legalmente a entregá-la a Randall é mudá-la de inglesa para escocesa. Escocesa? Exclamei, a sensação de vertigem rapidamente substituída por uma terrível suspeita. As suas palavras seguintes confirmaram a minha suspeita. Sim, disse, assentindo com a cabeça ao ver a minha expressão. Tem de se casar com o escocês. Com o jovem Jamie. Não posso fazer isso. Bem, ele franziu a testa, considerando a minha reação. Suponho que possa aceitar Rupert ao invés de Jamie. Ele é viúvo e arrendatário de uma pequena fazenda. No entanto, é um pouco mais velho e... Também não me quero casar com o Rupert. Essa é a mais absurda. As palavras faltavam-me. Levantando-me, agitada e abalada, comecei a andar de um lado para o outro na pequena clareira, esmagando os frutos caídos da sorveira sob os pés. Jamie é um bom rapaz, argumentou Dougal, ainda sentado na pedra da fonte. De momento não tem nenhuma propriedade, é verdade, mas tem um bom coração. Nunca seria mau para si. E é um ótimo lutador, com muita razão para odiar o Randall. Se casar com ele, lutará até ao último suspiro para protegê-la. Mas eu não posso casar-me com ninguém, exclamei. Os olhos de Dougal aguçaram-se de repente. Por que não? O seu marido ainda é vivo? Não, é que isso é ridículo, essas coisas não acontecem. Dougal descontraíra-se quando respondi que não. Ergueu os olhos para o sol e preparou-se para partir. É melhor irmos andando. Temos providências a tomar. Terá de haver uma autorização oficial, murmurou como se falasse consigo mesmo. Mas o neto pode resolver isso. Segurou-me pelo braço, ainda a falar sozinho. Desenvencilhei-me da sua mão. Não me vou casar com ninguém, disse com firmeza. Ele não se deixou perturbar, erguendo meramente as sobrancelhas. Quer que a entregue a Randall? Não. Algo me ocorreu. Então, pelo menos, acredita em mim quando digo que não sou uma espia inglesa? Agora acredito, falou com certa ênfase. Porque agora e não antes? Indicou a fonte com a cabeça e a figura quase indistinta gravada na pedra. Devia ter centenas de anos, muito mais antiga do que a sorveira gigante que sombreava a fonte e lançava as suas flores brancas na água escura. Fonte de Saint Ninian. Você bebeu a água antes de eu lhe pedir. Nessa altura, eu estava completamente confusa. O que tem isso a ver? Ele pareceu admirado. Depois, a sua boca contorceu-se num sorriso. Não sabia? Também lhe chamam fonte do mentiroso. A água cheira aos vapores do inferno. Quem beber da água e depois contar-me mentira, terá as entranhas arrancadas. Compreendo, disse entre dentes. Bem, as minhas entranhas estão perfeitamente intactas. Portanto, pode acreditar em mim quando digo que não sou uma espia, francesa ou inglesa. E pode acreditar noutra coisa, Dougal Mackenzie. Não me vou casar com ninguém. Ele não estava a ouvir. Na realidade, já abrira caminho pelos arbustos que encobriam a fonte. Só um galho de carvalho agitado marcava a sua passagem. Fumegando de raiva, seguiu. Continuei a protestar durante mais algum tempo no caminho de volta à estalagem. Dougal aconselhou-me finalmente a poupar as palavras e depois disso prosseguimos em silêncio. Ao chegarmos à estalagem, atirei as rédeas do cavalo para o chão e, a bater com os pés, subi as escadas para o refúgio do meu quarto. A ideia não só era ultrajante como impensável. Eu andava de um lado para o outro no quarto estreito, sentindo-me cada vez mais como um rato na ratoeira, porque diabo não tivera a coragem de fugir dos escoceses antes, independentemente do risco. Sentei-me na cama e tentei pensar com calma. Considerada estritamente do ponto de vista de Dougal, sem dúvida a ideia era digna de mérito. Se ele se recusasse a entregar-me a Randall sem nenhuma desculpa, o capitão poderia facilmente tentar resgatar-me à força. E quer ele acreditasse em mim ou não, Dougal compreensivelmente poderia não querer entrar em atrito com os dragões por minha causa. Além disso, vista a sangue frio, a ideia também tinha algum mérito do meu lado. Se eu fosse casada com um escocês, provavelmente já não seria vigiada e guardada. Seria muito mais fácil fugir quando chegasse à altura. E se fosse Jaime? Bem, ele gostava de mim, sem dúvida. E conhecia as terras altas com a palma da mão. Talvez me levasse a Craig na Dune, ou pelo menos naquela direção. Sim, provavelmente o casamento era a melhor forma de atingir o meu objetivo. Essa era a maneira de encarar a situação a sangue frio. O meu sangue, no entanto, estava longe de ser frio. Eu fervia de raiva e agitação, e não conseguia acalmar-me, andando de um lado para o outro furiosa, à procura de uma saída. Qualquer saída. Após uma hora nesse estado, o meu rosto estava afogueado e a minha cabeça latejava. Levantei-me e abri as persianas para pôr a cabeça de fora e saborear a brisa fresca. Ouviu-se uma batida decidida na porta atrás de mim. Dougal entrou quando eu metia a cabeça para dentro. Segurava uma folha rígida de papel, como uma salva, e vinha seguido de Rupert e do imaculado Ned Gowan, fechando o cortejo como se fossem escudeiros reais. Por favor, entrem, disse eu com cortesia. Ignorando-me, como sempre fazia, Dougal removeu um bacio do seu lugar em cima da mesa e espalhou as folhas de papel sem cerimónia sobre a áspera superfície de carvalho. Tudo tratado, disse, com orgulho de alguém que conduzira um projeto difícil à sua conclusão com sucesso. Ned já redigiu os documentos. Nada como um advogado, desde que ele esteja do nosso lado, hein, Ned? Todos os homens riram, evidentemente, de bom humor. Não foi difícil, disse Ned modestamente. É apenas um contrato simples. Folheou os papéis com o dedo de um proprietário. Em seguida parou, franzindo a testa com um pensamento repentino. Não tem nenhuma propriedade em França, pois não? Perguntou, olhando-me com preocupação, por cima dos pequenos óculos que usava para a leitura. Sacudi a cabeça e ele descontraiu-se, arrumando os papéis numa pilha e batendo-os cuidadosamente para que todas as pontas coincidissem. Então é isso. Só precisa de assinar aqui embaixo e o Dougal e o Rupert no lugar das testemunhas. O advogado colocou sobre a mesa o tinteiro que trouxera e, retirando habilmente uma pena de escrever, limpa, do bolso, entregou-ma com um gesto cerimonioso. E o que é isto, exatamente? Perguntei. Era uma pergunta de natureza retórica, pois a folha de cima da pilha dizia contrato de casamento, numa caligrafia perfeitamente legível, as letras com 5 centímetros de altura e fortemente negras de um lado ao outro da página. Dougal reprimiu um suspiro de impaciência perante a minha obstinação. Sabe muito bem do que se trata, disse em poucas palavras, e a menos que tenha alguma outra ideia brilhante para escapar das garras de Randall, vai assiná-lo e acabar com isto. O tempo é curto. As ideias brilhantes eram escassas naquele momento, apesar da hora que eu passara debruçada sobre o problema. Realmente começava a parecer que aquela incrível alternativa era a melhor. Mas eu não quero casar-me, disse teimosamente. Ocorreu-me também que o meu ponto de vista não era o único envolvido. Lembrei-me da rapariga loura que vira Jamie a beijar na alcova do castelo. E talvez o Jamie não queira casar comigo, exclamei. E esta? Dougal descartou a questão como insignificante. Jamie é um soldado, fará o que lhe mandarem. E você também, disse enfaticamente. A menos, é claro, que prefira uma prisão inglesa. Olhei-o furiosa a arfar. Eu estivera num redemoinho desde a nossa brusca partida dos aposentos de Randall. E agora a minha agitação aumentara substancialmente, confrontada com a escolha. Quero falar com ele, disse de repente. As sobrancelhas de Dougal ergueram-se instantaneamente. Com o Jamie? Porquê? Porquê? Porque está a forçar-me a casar com ele e, pelos vistos, nem lhe comunicou a notícia. Isto era claramente irrelevante no que dizia respeito a Dougal, mas por fim cedeu e, acompanhado pelos seus servos favoritos, foi buscar Jamie à taberna, lá embaixo. Jamie apareceu logo a seguir, parecendo intrigado. Sabia que o Dougal quer que nos casemos? Perguntei sem rodeios. A sua expressão desanuviou-se. Sim, sabia. Mas com certeza, disse eu, um jovem como você, quer dizer, não há ninguém mais em quem esteja interessado? Ficou parado, o rosto inexpressivo por um instante. Depois pareceu compreender. Ah, se estou prometido, não. Não sou um grande partido para uma jovem. Continuou apressadamente, como se achasse que aquilo poderia ser tomado como uma ofensa. Quero dizer, não tenho nenhuma propriedade e nada mais do que o soldo de um soldado para viver. Esfregou o queixo, lançando-me um olhar dúbio. E depois há a pequena dificuldade da minha cabeça estar a prémio. Nenhum pai quer ver a filha casada com um homem que pode ser preso e enforcado a qualquer momento. Já pensou nisso? Com um gesto da mão, descartei o problema da condenação como uma questão de menor importância comparada com aquela monstruosa ideia. Fiz uma última tentativa. O facto de eu não ser virgem incomoda-o? Ele hesitou por um instante antes de responder. Bem, não, disse devagar, desde que não a incomode o facto de eu ser. Riu da minha expressão de queixo caído e recuou em direção à porta. É melhor que um de nós saiba o que está a fazer, disse. A porta fechou-se suavemente atrás dele. Obviamente, o período de namoro estava encerrado. Os papéis, devidamente assinados, Desci cautelosamente as escadas íngremes da estalagem e sentei-me a uma mesa na taberna. Uísque, pedi à criatura velha e desgrenhada atrás do balcão. Fitou-me com olhos ramolentos, mas a um sinal de Dougal com a cabeça, fez com que trouxesse uma garrafa e um copo. Este último era grosso e esverdeado, com uma lasca na borda, mas era aberto na parte de cima e isso era tudo o que importava no momento. Quando o efeito abrasador de engolir a bebida passou, provocou-me uma calma estranha. Senti-me desligada, observando pormenores à minha volta com uma intensidade peculiar. O pequeno vitral, acima do bar, lançando sombras coloridas sobre o mal encarado proprietário e as suas mercadorias. A curva do cabo de uma concha de sopa em cobre, pendurada na parede ao meu lado. Uma mosca de barriga verde presa na beira de uma poça pegajosa em cima da mesa. Com uma certa dose de solidariedade, empurrei-a para fora da poça, com o fundo do meu copo. Gradualmente tomei consciência de vozes alteradas por trás de uma porta fechada no outro lado da sala. Dougal desaparecera lá dentro, depois da conclusão dos seus negócios comigo, provavelmente para concretizar as providências com o outro lado contratante. Fiquei satisfeita de ouvir, a julgar pelas vozes alteradas, que o meu futuro marido estava a encrespar-se, apesar da sua aparente falta de objeções anterior. Talvez não tenha querido ofender-me. Aguenta-te, rapaz, murmurei e bebi outro gole. Algum tempo depois, apercebi-me vagamente da mão de alguém a abrir-me os dedos a fim de remover o copo esverdeado. Outra mão segurou-me com firmeza pelo cotovelo. Céus, está podre de bêbada, disse uma voz ao meu ouvido. A voz arranhava desagradavelmente, pensei, como se o dono tivesse comido lixa. Ri-me baixinho ante a ideia. Acalme-se, mulher, disse a desagradável voz áspera. Tornou-se mais fraca quando o dono da voz se virou para falar com outra pessoa. Bêbada como um homem e a guinchar como um papagaio. O que é que se espera? Outra voz interrompeu a primeira, mas não pude ouvir o que dizia. As palavras soavam vagas e indistintas. Entretanto, era um som agradável, grave e, de certa forma, tranquilizador. Aproximou-se e pude entender algumas palavras. Esforcei-me para me concentrar, mas a minha atenção começara a divagar outra vez. A mosca encontrara o seu caminho de volta à poça e debatia-se no meio, irremediavelmente atolada. A luz, filtrada pela janela de vitral, recaía sobre ela, reluzindo como faíscas na barriga verde. O meu olhar fixou-se no minúsculo ponto verde que parecia pulsar conforme a mosca se contorcia e debatia. Minha irmã, não tens a menor possibilidade, disse eu, e a faísca apagou-se.